canais cerrados, mantenha nível de voo 60, chame controle, leve frequência 120, decimal 1. Controle, filial, 120, decimal 1. Localizador, passarei, estabilizou. Passarei, 2263, chame apoio 118, decimal 95. Zona 5. Dia, passarei, 2233, estabilizou. Passarei, 2233, bom dia, ajuste na 014, continua a aproximação, guarda de pista livre, o TR da Azul já vai iniciar a rolagem mais 30 segundos. Pelo 14, guardando. Controle, Papa Romeu, 90 horas 3. Prossiga 90 horas 3. É possível dar presença e atenção para 2510 ou horas 3? Autorizado 90 horas 3. Grata. Azul 2788, decolagem autorizada, pista 0, vento 0, 90 graus, não bate mais. Autorizando a decolagem, pista 0, azul 2788. Tabatango, Oeste, Catarina Golf, 4,2 milhas Oeste do Salvador. Serviço radar encerrado, para serviço de informação alerta, chame centro Recife. Frequência 128, decimal 8, aterno 126, decimal 0. Serviço encerrado, 2128, 1964, autorizada a chegada lá de dessa via para 5 mil pés, do PNH na 014. 14 dias, 5 mil, 9 4. Quebec, Mike Lima, na Lima, chame Paulo 21, para prosseguir. Passarei 2233, pouso autorizado, pista 0, vento 100 graus, não 4 mais. Enche o pouso, passarei. 2788, decolado aos 42, controle 120, decimal 80, uma boa viagem. 208 até o retorno, azul 2788. Controle Salvador, boa tarde, azul 2788. Passei a aeronave? Azul 2788. Contato radar decolagem, suba para nível de voo 970 via, Momo. 2233, solos 44, direita no 211. 211, ali, por favor. Juliette Bravo deu autorizado ingresso no pátio principal até o pátio 3. Pouso 66, autorizado cruzamento da 1022 na Delta, reporte novamente. Salvador, boa, passar 2233, livrou na pista. Passar 2233, ataque para o pátio 1 e ataque Sway, Alfa, reporte ataque 6, Juliette. Pátio 1, Alfa, reporte Juliette, passar. Foi estacionamento 3205. Só 3205, aguarde. Aguarda. O Juliette Bravo Delta aguarda, não possui no seu plano. Ah, sim, a gente vai botar um pito aqui no Delta, nós já temos o seu plano aqui. Só um segundinho. Na Delta do Vrofixo, guarda ali. Pouso 66, segue a retaguarda do ATR da Passaredo, via Taxi Alfa, Juliette, Pátio 1, no Índia, no ponto de espera, Torre 1-1-8-95. Pode de altímetro na 0-1-4. Gente, pode passar na sua porta de saída 0, guarda na minha. Passaria 2233, após a passagem do Papa Alfa, então o 4 na ingressa agora no pátio 3, autorizado ingresso de Taxi Juliette para remoto no 2 do pátio 1. Ok, após o trânsito, vou ingresso Juliette, pátio 1 no remoto no 3, passaria. Está 3205, período estimado? Está 3205, só vai aguardar a passagem do ATR da Passaredo, já está ingressando no Niro Salvador na Juliette, já está passando através do 06, alto, pode ser autorizado. Atenção, aguardando, está 3805, a autorização. Está 3805, agora autorizado, está autorizado o local, está autorizado o puxo no 06, pode ficar. Agora vai, 3205. Salvador, 2008, vagão transitório para a descida. 2008, direto para o mar e desça para 5 mil pés, que é legal, no 0-1-4. 314, 5 mil, no 0-1-4, 2008. Autorizado, voz, Duna. Oi, Duna, 2008. 2008. 1-9-1-4, desça para 2 mil pés, autorizada final, procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 vai reportar, 964. Oi, Salvador, bordo 66, no ponto de cada um, no 0. Bordo 66, autorizado em Índia, colapso no 0, vento 1 no 0 graus, 1 a 3 nós. 0, Azul 4190, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, QNH 1094. O senhor fez essa CHD de... em qual sala IS? 66, contato radar da colagem, suba para nível de voo 180, após 2006, autorizado direto para o coral. Após 2006, autorizado para o coral, indo direto para o 180, vou arrumar. Cadê a CHD, você tem como informar? Salvador, Azul 27, 104, partiu. Super 7 no 4, sua cópia? Sim. A Super 7 no 4, já do Salvador para Barreiras. É a rota do pós de voo, nível de voo 180. Saída Momo, transição VATAP. Decola pistão 0 com primeira curva à esquerda. Transponda 55. 46, controle Salvador, operação 120, decimal 80. 4116, número 3 na aproximação, reduzido para 2309. Reduzido para 2309, azul 4116, como número 3. 4, sai da mão, uma cota de batata, chame o próximo 43. Aparelho 2230, chame centro Recife, frequência ano 2, decimal 8, alterna ano 2000, decimal 0. 288, ainda 260, muito obrigado e até. Liberais Quisk? Eu mereço que o escrito a 27 milhas nordeste do Salvador, está autorizado na frequência para coordenação até o regresso. Lua 964, chama Toro, número 8, decimal 95, Lique. 295, 964. Lá, pistola 0, vento no 20 graus, não faz mais. Ilha de Bom Radio, 90, 3805. Lete Romeu, vento no 20 graus, 15 nós, QNH, 1094. Passando o esquema de Mike, 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100, chame controle leste, frequência 120, decima 1. O 2008, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento elétrico 6, após ser estabilizado no localizador. Passará o LS, 2008, 2000. Xanana 315. No 5, se tiver na escuta do controle, aciona a identificação. Azul 2788, chame o centro Recife. Frequência no 2000, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 2000, 45, 45, 45, 45. Pra 0, vento 100 graus, uma 3 nós. E por gol 1964. 05, decolou 55, 208, boa viagem. 208, 73, 2058. Com 2, com 6, boa tarde. Esse aqui? Para 315, acione identificação, desça via para 417, que é levar na 014. Via por 014, trato. Trato dele. Sétimo meio, nível cruzamento de Duna C, até no chat post, que é levar na 014. Controle Salvador, boa tarde, 73205, da EL 277. 73205, contato radar do Corragem, sua para nível de voo 340 via saída da EL. 340 via da EL, desde até 3805. Zona 315, direto Zona. Zona, minha 315. Faz 64, sol 58, direita no 21 no 1, sol. 21 no 1. Solo, gol 1964 de Franca. 1964 de ataque para o pátio 1, via taxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10. Alfa, Juliette, 10. Azul, 4116. Eu direto para o sequenciamento, curva esquerda para o A0, 20. Início aqui de Mike 100, de Simbra. 0020, o limite de CD Mike 1 com 00 de Simbra, azul 4116. Azul 4116, desce até 5000 pés, QNH 10014, reduz a velocidade para 2009. Está reduzindo para 2009, descendo para 5000 pés com 10014, azul 4116. Oxi, QNH 315, desce para 3000 pés, QNH permanece no 014. 3.0.0.4. Juliette Bravo Delta, só confirme. O plano que nós temos aqui é do Pito Kilo Delta. O senhor fez uma CHG modificando Juliette Bravo Delta para Pito Kilo Delta? Entrei em contato com o Centro Recife, o mesmo. Nós temos aqui uma decolagem que o senhor saiu daqui de Salvador, foi para Jequié. E decolou daqui aos 15.08 e o Centro está me questionando isso. Que, no caso, tem o estimado de pouso de vocês, foi aos 15.40 em Jequié, impossibilitando o fato de você estar solicitando agora uma decolagem para a Vitória da Conquista. Então, vou só repassar essa informação para o centro. Só aguarde mais uns 5 minutinhos e já está na cópia. 1108 decimal 95. 2008. Oceano é 315, desce para 2 metros, autorizado acima do ciclo de metal S3, após estabilizado no localizador. Oceano 2000 pé, autorizado, reportará no localizador. Pouso autorizado, pistola 0, vento 1 no 0 graus, no 4 nós. Sempre pouso, 2008. Para 4 mil pés, azul 411 no meio. Próxima vigilância na luz, chegou essa coordenação. Azul 4196, pelo localizador, cruza direita pela 060, reporte estabilizado. Direita 060, vai reportar estabilizado, azul 4196. Pan 3805, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, autônomo 33, decimal 25. 251, 3385, 03805, boa noite. Azul 4196, desça para 2010. Reporte estabilizado no localizador. Está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado o procedimento da final do ILS X-Ray. Vai reportar estabilizado, descendo para 2000, azul 419. Contra 5-0, autorizado a chegada a mais, desça via para 5000 pés. Venegar na 0-4. Ono 885, autorizada a chegada a bordo, desça via para 4 mil pés. Renegar na 0-4. Via 315, bom localizador. Xanana 315, completa a aproximação, chama turno no 8 do sinal 95. 295, graças. É 3560, direto e TAP. Com 256. Siga. Você já responde a autorização para Natal, São Gonçalo? Pode, com 256. Copia. Na escuta. Bola 256 autorizado Salvador para Serra Bravo, Serra Golfe, via peso 1-0, nível de voo 370. Saída Puca, Jamos e Par, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5537, controle de Salvador, para uma frequência 120, decimal 80. Ok, São Gonçalo do Amarante autorizado, 370, Puca, Jamos e Par, da 10 pela esquerda. Tozulu 10, 0 via, 537, 208. 56, apotejamento está correto, a posição 04, chame próximo. Chamarei, obrigado. Desculpe, não tenho condições visuais, vamos no pés, reporte na rotatória do Algum Campo. Chamarei na rotatória do Algum Campo, atriz. Autorizando 44, acionando a identificação, autorizando a chegada a Mari, busca para nível de voo 060, que é negar no 0-1-4. Então, a gente contato com o Centro Recife e o que acontece é o seguinte. O plano que nós temos aqui é Babatango Vitor Kilo Delta. E possibilitando o seu voo para a Vitória da Conquista como Vitor Kilo Delta. Já que o mesmo, no caso, teoricamente, fez o voo para Jequié. E o centro tem, ele fez o voo para Jequié, tendo estimado de pouso lá os 1540. Então, se o senhor quer ir para a Vitória da Conquista, tem que ir como Babatango Juliette Bravo Delta. O senhor compreendeu? Autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 13 nós. Chanel 63, 15. Positivo, livre, pouso, 63, 15. 120, decimal 1. Então, se eu vou só pra pedir para que ele retransmita para o Centro Recife para ser gerando o transponder, porque eu tenho toda a cota do senhor, só está faltando o transponder. E realmente, isso eu não tenho como dar um transponder para o senhor. Isso quem passa é o Centro Recife, você me entende? Torres Salvador, muito boa tarde. Azul 4116, estabilizado no ILS X-Ray. Azul 4116, continua a aproximação, ajuste na 04, aguarde autorização de pouso. Aguardando a autorização, Azul 4116. Azul 25604, autorizado sobre casa. Autorizado, chama a vantagem, 256. Alfa Juliette 05, grato. Pista 1-0, vento 090 graus, 95 nós. Livre pouso na pista 1-0, azul 4-1-1-6. Zero, autorizado Vaduna, descida para 2000 pés, autorizada final de procedimento e alias X-Ray, reporte estabilizada no localizador. Afirma, autorizado Salvador para Guarulhos, via peso 1-0, Papal Paíndia, DCT 1-Bar, via peso 1-4-4, conforme a rota do plano de voo. Livro de voo 360, saída da Eulia da Motiva, decola pistão 0 com primeira curva direita, transponder 5553, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Salvo 1256, protótipo com 2 horas e 22, 171, nosso alternado é João Pessoa. 1256, autorizado ataque, no ponto 0, via Pátio, 1 Índia, no ponto 0, a torre 118, decimal 195, ajuste altímetro 1014. QM14, 195, ponto espera da viagem, voo 1256. Ferasquiski para estação de pouso, chama a torno na 8.95. 118.95, nome para 3. Salvador, boa tarde, azul 41 no meio, livrando a foto. Azul 41 no meio, autoriza ataque para parte 1, já está que foi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. 41 no meio. São 885, desça para 2.500 pés, o Carnaval 094. 094, 2.500, boa noite, 8. São 3.144, doutora, para o sequenciamento, curva esquerda, com 090, limita aquele mais que 100, desce em breve. Aqui, esquerda 090, Dono 885, se tiver condições, está autorizado voar Duna. Duna, da presente, 885 graus. Controle 3144, mantém minha viu? 3144, descida 4.010, Canadá, 094. 044, reduz a velocidade para 2009, é número 3, na aproximação. 2009, número 3. Torre Salvador, novembro horário 03, rotatória. Prossegue final da 17, sobre RMA previsto um 360, pela esquerda, reporte na vertical da mesa. Cliente, novembro horário 03. Estabilizado, novembro horário 03. 2.000, chamada estabilizada, 8.000. Alô, controle, eu vou 1.256, escuta. Dona 256, contato radar de colagem, suba para nível de voo 370, via, saída, Tuca. 370, via. Três para o cruzador, com gente direita, 3060, desce até 3.000 pés. Tá, 3560, tráfego avistado, continua a aproximação, autorização para pouso, ajuste de altimetro 1.0 no 4. Guardando, são 3560. Tá, Romeu, novembro, Osco Isco, novo 3.60 pela esquerda, reporte interceptando. Gente, 3.60 pela esquerda, novembro, Osco Isco, visual do tráfego nacional da gente. Matamos o Juliette Bravo Delta, pelo copo. Juliette Bravo Delta, autorizado Salvador para a vitória da conquista. 1.00, decola da pista no 0 com a primeira curva direita, sai da arma, após a arma elefa, elefa o piló, após DCP conquista. Transponder, 5.1.66, controle de Salvador, pela na frequência 1.20.80. Hotel Juliette, para ver o cotejamento, está correto com o táxi? Papatango, Romeu Gosto Vito, acione identificação, vem na proa de Bosch para a chegada Bosch, QNH-904, desça até 4 mil pés, QNH-904. Estamos de 10 Bravo Delta, autorizar táxi até o pátio, até o ponto de espera da 10, via pátio 1 no Índio, no ponto de espera Torre 11-95, ajuste ao altímetro 1-0-4. Contato radar. 3144, deixa para 3 mil pés e a base de transferência para a torre. Lua 1885 estabilizado. Estabilizou agora com nós. 1885, completa aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. 2985, continua a aproximação, aguarde a trilhação de pouso, à esquerda um tráfego mantendo esperas com curvas para a esquerda, não intercede. Ciente, acendo o prato, o agente está lavando o espelho. Número 3.60 para a esquerda, reporte na interceptando. Ciente, Oscar Luiz. 3.560, solo aos 1.9, direita no 2.1.1, solo. Direito 2.1.1, 3.560. Boa tarde, Juliette Bravo Delta, mantenha o ponto de espera. No 885, tráfego avistado, ajuste 1-0 no 3, pouso autorizado, pista 1-0, vento 090 graus, 1-3 nós. Ele 3, altímetro, autorizado, pouso na 10, boa noite. O número de polícia da presente, contra 360, prossegue na 97, guarda na autorização de pouso. Ciente, 90-3, com padrão, com pousão no 7. 3144, chame torre, 1-8, do sinal 9-5. Ciência, 90-3, vai agilizar então. Ano 556, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Seria o voo 1256? Salvador, 1256. Boa tarde, 3144, boa tarde, ajuste 1-0-3, tráfego avistado, aguarde proteção de pouso. 1985, salas 2-0, direita no 2-1-1, salas. 2-1-1, boa. 4, vai ser autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi 27, seguro, pai. Solo, Salvador, gol 885. 1-885, autorizado táxi Alfa, porta de táxi 6 Juliette. Informo que vai aguardar a aeronave que se posiciona no gate 03 para poder parquear. Motivo, Alfa, Guantanamo, Alfa, Juliette, 885. No 44, fuso autorizado, pista 1 a 0, vento 120 graus, 1-4 nós. Autorizado, 1 a 0, November, Whisky, solo, 2-2, autorizado, 10-3, 4-4. E a data, autorizado. Voo 964, autorizado a chegar na Mari, desça para nível de voo 060, CNH na 013. 060-0093, chegada na Mari, autoriza a próxima etapa. Voo 964, mantém a chegada. Vai manter a chegada. Tapa, poderia voar ou voar no 964? Tapa autorizado, voo 964. Tapa, voa no 964, legal. Na 326, desça até 5 mil pés, desvio do aeronave do clono na saída Arbor. Desvio até 5 mil pés, enquanto está na 326. Na 6315, solo? 25, negativo. Solo, aos 25 direito, anotando 1, solo. Acionar a frequência 5, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu sou 3144. 3144, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, pega a retaguarda do ATR da Azul, reporta o ingresso no pátio principal. Gente, via Alfa, pega o ATR da Azul, reporta o ingresso no pátio principal. Azul 2714 para o táxi, com 50 no POB, autonomia de 4 horas, versão 5 horas, alternativa Palmas. Azul 2714 já táxi até o ponto de espera, via Pátio Luiz, no ponto de espera todo. 1-1-9-5-1-9-5-1-0-3. Pátio Uno e Índia no ponto de espera 1-0, Torre 1-1-8-9-5-1-3-2-7-1-4. Só 3-1-4-4, escuta. Prossiga. Eles precisaram que estão ingressando naquilo, pois a aeronave que está à sua frente, o Boeing da Gol, Tá aguardando a liberação do gate 03. A minha intenção é se agressar via Tilo de forma a não ter que ficar aguardando a nave da Gol. Atenção, entendi, somente Alfa, proteger somente Alfa, mas tudo bem, tudo bem. Cara, preciso ingressar, seguir a retaguarda do ATR da Azul e me reportar para ingresso no passe principal. Tá certo, vou pegar sua informação para o Alfa, não tem problema. Vamos jogar de Bravo Delta, cheque somar do Itália, não recebo mesmo. Tapa Tango, Romeu, consegui cobrança para 3 mil pés, reposto para mudança das regras de voo. 3 mil, vou te estar presente ali, tá? Romeu, consegui, estou plano modificado 1628, cobrança com referências visuais para 1 mil pés. Reposto na rotatória de Delta Campo. Romeu, bem, referência visual, reposta na rotatória, visual contato, Romeu, consegui. Juliette, Bravo Delta, continua a distância que está cruzando. Passando agora, Florita, 12.700 para 3.000. Para liberar a subida do senhor, ele na proa 250. Se falar de comunicações, ao atingir nível de voo na 00, passou uma navegação direto do destino. Ok, fui limitado 250, a casa de fase de comunicações, a sessão para uma centena após quantas milhas? Direto da se falar de comunicações, atingiu o nível de voo na 00, reação à navegação direto Elefa. Cheque somado Charlie, como que não apresenta essa altimetria no radar. Afirmativo, está ali em 3 mil pés, está mantendo a 250 e acessão para uma centena. Em caso de falha de comunicação, atingir uma centena direto a leva. Grato, está acionado 5166. A posição que o senhor era parque alto, a 3144, a posição 09. Positivo, ela já está livre, está desocupada? Afirmo, ela está desocupada. Tá negativo, não tem proa de Duna, o Alfa não autorizado. Tá presente Duna, obrigado. Tá atingindo o Brasil, vou lá no meu parque. O Lua 64 deve se manter 3 mil pés, ajuste no 013. 3 mil, vou lá no meu parque. Tem condições de ingressar a Juliette, fazer um 180 no passe 3 e aguardar autorização para ingresso no passe principal? A se forma liberar a taxa 2 Juliette? Tem uma chance. Tem esse graça. Azul 2704 aos 30, controle 208, boa viagem. 208, 2704. 7 para a Delta. Mas escuta, prossiga. Nível de voo que cruza. Agora, senhor, vai passar 040, estabilizado na 250. 7, Juliette para a Delta, não recebo o modo Charlie. Vai ser sua altimetria. Sua base de manutenção em Salvador. Quer confirmar, senhor, o que o senhor falou aí por último, brasileiro? A sua base de manutenção é Salvador? Afirmativo, senhor. Ok, o senhor vai ser autorizado a prosseguir o seu voo até o destino e após lá o senhor apenas é autorizado a regressar para sua base de manutenção se o problema persistir, ok? Ok, senhor, muito obrigado, agradeço. Peri, Salvador, Azul 2714, bom dia, 2500 na bomba. Azul 2714, contato o radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 180, via saída Momo. Sobe, mantém 180 na perfil da Momo, Azul 2714. É dispensada a restrição de altitude na subida, 2714. Devido à restrição, Azul 2714. O meu Golf Victor. O meu Golf Victor, prossiga a tempo. Você separa a altitude de tráfego no 1500 pés, ajuste no 0 no 3. Entre o meu Golf Victor. Azul 714, informa o tráfego, sua posição de 2 horas, 7 milhas e meia, rumo oeste, passando 2500 pés em descida, é, parte 4. 7714. Linha 326, estabilizado. Linha 326, complete a linha Tech Station e torre em 11895. 1995, linha 326. Autorizado pouso 0 graus não 4 mais. Autorizado pouso na 1063-26. Controle de Salvador, boa, 966 da Gol, cruza 290. Voo 966, boa tarde, senhor. Identificação desse mantém nível de voo 050, via chegada maré, ajuste, padrão. Sim, destino para 050, pode voar em SAP, está presente, 966. Autorizado. Integrado. 2, 4, 9, 10. O Romeu Vitor, capitão, campo. Ah, tem aqui, o céu. Visual com campo, Romeu Vitor. Chame torre, 11895, boa tarde. 2, 4, 5, graças, Romeu Vitor. 10, graças, Delta, qual nível de voo que cruza? Tá bom, Romeu Vitor. Tá, tá bom, Romeu Vitor, mantém a prova da tarde, ele pode te recepção no final, no 7. Atrás, atrás, atrás, final no 7, o Romeu Golfito está pousando ao 0, senhor. Confirme o Romeu Golfito, final da transmissão, saiu interceptado. Pouso no 0, senhor, então o meu Golfito, parte 3, senhor. Gente, o meu Golfito informa o sequenciamento de 2 aeronaves para pouso 1 no 0, reporte interceptando o final no 7. Atrás, interceptando o final no 7, é o meu Golfito. Ok, está autorizado Recife? Nível 350 via Tesulu 17 até Potro, corre direto. Decola da 10, saída Cuca, tração Caju, controle 120 da cima 8 e o transponder 5573. Visão do Recife 350, Tesulu 17, Potro, Recife. Decola da 10, Cuca, Caju, 573, controle 208, ANM 142. Anato 142, chame o fecho da garçonete. Camara pronto, fazer pronto o CNN 142. Golf Victor, na escuta? Afirma aqui, senhorita, o meu Golf Victor. Confirma quanto tempo irá permanecer no Pat 3? Pode carregar e após a andada vai ter. Gente, o meu Golf Victor na vertical da rotatória, inicia 360 pela esquerda, reporte visual com o Boeing 737, aproximando no 0. Gente, visual com o mesmo, o meu Golf Victor em 360. Linha 326, solo 36, livre direito, chama solo em 121, décima 1. Direita 211, linha 326. Echo Sierra 201, good afternoon sir, Coxide can maintain 4051013 via Bonf Arrival. Então, 164, autorizado, pouso 1-0, vento 1-0, graus 1-3-9. Livre, pouso 1-0, agora 164. Eu vou gostar do João, com o mesmo, está recepcionando aqui o final da 1-7. Thank you, meu convite, reporte curta final 1-7, corrigindo o reporte ingressando perna do vento 1-0. Contra a perna do vento, na perna base da 1-0, então, meu convite. Thank you. 6326, boa tarde. Boa tarde, Xenia 6326, livre táxi, Alfa e chame na Juliette. Alfa e chama na Juliette, 6326. Tente autorizado final 90, reporte final. Autorizado final 90, Romeu, você tem reportará na mesma. Quatro solo 37, livre à direita, chama solo em 121, decimal 1. Direita 211, zona número 4. Bravo Delta, reporte nivelado, nível 070. Atingiu, senhor, 070. Manté passando a radial 245, magnética 256, para o tal conquista. Gente, calma o tráfego, passando 12 horas 20 milhas, um oposto, passando nível 1110, descida até o 080, Boeing 737 da Gol. Bolo 966, informa o tráfego, 12 horas 19 milhas, um oposto, mantém nível 070, Papa Alfa Tango 4. 966. Receptado final 90, Romeu Golfito. Tem que Romeu Golfito, tráfego já avistado, autorizado pouso 90, vento 090 graus 129. Autorizado pouso 90, Romeu Golfito. Alfa da Juliette, 6326. Xenia 6326, consiga estar remota 1-3 do estádio principal. Remota 1-3, 6326. Vamos usar para nada, né?